Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antinoeve. Ora, hoje estamos nesta tarde de domingo, dia 7 de novembro de 2010, e eu cá estou para lhe fazer companhia, para lhe trazer muita música e, enfim, lá está, a melhor disposição possível. Hoje não é possível assim muito devido aos meus problemas de saúde, mas, aliás, supostamente não, não, aliás, não estava, não era suposto estar deste lado hoje, mas estou a tentar e acho que estou a conseguir. Ora bem, vamos até iniciar a nossa emissão de hoje com Marit Larsen. Ela traz-nos If I Call, aliás, If I Song, aliás, a ver se consigo dirigir direitinho. If a Song Call Get Me You. Está correto. Logo depois, Marissa Nadler traz-nos Sylvia. Ainda Amy, More Than Death, um original dos Roxy Music, mas fica com uma nova roupagem. E por fim, a música de Merche, Eras Tu, uma música com uma mensagem muito bonita para escutarmos nesta tarde de domingo, dia 7 de novembro de 2010. Vamos à música e iniciamos então com If a Song Called Get Me You, de Marit Larsen. I could try it with a waltz, I could try rock and roll, I could try it with the blues. If a song would do, I could sing it high or low. When I let you go, you know I thought it was for the best. Now it is so obvious. So here it is. Here it goes, I could try it. Rock and roll, change your life forever. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Say where they're blowing. maletas un par de semanas antes. Pienso que sabía que era su último viaje. Cuántas despedidas por si no podía volver. No le faltó ningún amigo. Todos quisieron ser testigos. Recordando chistes como siempre te reías. No imaginé. Nossa emissão vai prosseguindo com mais 4 temas agora. O primeiro dá pelo nome de Água e Sal, e já estamos habituados a ouvir, nem é preciso apresentar, música de Rosário, grande tema este. Logo depois vamos ficar com a voz magnífica de Mylène Farmer, que nos traz Appelle mon numéro. Ainda Joana com Amanhã Talvez, e por fim Débora Blando com Raiou o Sol. É assim que vamos seguir nesta tarde de domingo, dia 7 de novembro de 2010, dia em que estreia aqui na Rádio Interweb, enfim, dia, neste caso já está à noite, já está de segunda-feira, em que estreia o Electric Nights de segunda a domingo, e no canal 2, em que estreia às 19h30, isto ainda é hoje, às 19h30, o Radio Talk do J. Salvador, ele que estreia este programa aqui no canal 2 da Rádio Interweb às 19h30. Pois é, e eu então sugiro que vos escutemos mais uns 4 musiquinhas, começando com Água e Sal de Rosário.

Cá estou novamente, então agora vou lhe levar mais 4 musiquinhas. Ora, vamos lá manter o ritmo com grandes temas a tocar aqui no nosso Domingo à Tarde. Sabe qual é que é a música que se segue? Então, se não sabe, eu vou dizer-lhe. Dá pelo nome de Fique Comigo Esta Noite. É de 1962 e é de Nelson Gonçalves. É uma grande música para ouvirmos nesta tarde, uma música vinda diretamente do Brasil, e que certamente nos vai arrebatar os corações. Tal como também vai Coração de Papel, de Julio Iglesias. Mas claro está que não vamos ficar por aqui, vamos continuar com as grandes músicas. Woman in Love, de Barbara Streisand, é o tema que se segue. E para fechar esta seleção musical, vamos chegar com a brilhante música de, ainda hoje, às 19h30, o Radio Talk, do J. Salvador, ele que ainda estreia este programa aqui no canal 2 da Rádio Interweb às 19h30. Pois é, e eu então sugiro que vos escutemos mais uns 4 musiquinhas, começando com Água e Sal, de Rosário. Brandi Carlile, ela traz-nos The Story, é uma grande música para ouvirmos nesta tarde de domingo, enquanto o sol se vai pondo lá fora e nós cá dentro nos vamos aquecendo numa lareira, aquecendo o coração com grandes músicas, enfim, há muitas formas de nos aquecermos. Neste caso, o aquecer quer dizer sucintamente bem-estar. Vamos à música, até já! Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. ouvirás o que eu digo. Eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Teus braços, querida, adormecer e sonhar, esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, e eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Que tú vas diciendo que no te quiero, que el día menos pensado te voy a dejar, que me has querido siempre, que fui el primero, que cuando me vaya me vas a extrañar. Esa historia que cuentas, puras mentiras, porque yo he sido siempre, siempre el perdedor. Soy de los dos seguro quien más ha querido, y nunca olvido lo que he sufrido por tanto amor. Corazón de papel, que no entiendes de amores ni sabes querer, que no lloras por nadie sembrando desaires, me maltratas la vida y por poco te olvidas que eres mi mujer. Corazón de papel, esa historia que cuentas, puras mentiras, porque yo he sido siempre, siempre el perdedor. Soy de los dos seguro quien más ha querido, y nunca olvido lo que he sufrido por tanto amor. Tú, corazón de papel, que no entiendes de amores ni sabes querer, que no lloras por nadie sembrando desaires, me maltratas la vida y por poco te olvidas que eres mi mujer. Tú, corazón de papel, que no entiendes de amores ni sabes querer, que

But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue, across the A emissão vai prosseguindo, mas a primeira parte vai mesmo ficar por aqui. Vamos, antes só de ir para o intervalo, ficar com mais 4 músicas. A primeira é uma balada, e que grande balada! I'm Gonna Love You Forever, música de Jessica Simpson. É a primeira música que vai poder ouvir ficando na nossa companhia. E logo depois vamos ficar com Out of the Blue, música de Debbie Gibson. Ainda Tell Me To My Heart, música da grande cantora Taylor Dayner. E vamos ficar por fim, para fechar mesmo esta primeira parte, com a música de Mike Oldfield. Este tema que lhe vou trazer dispensa apresentações, mas é correto dizer que se chama Moonlight Shadow. Pois é, e então é assim que damos por terminada a primeira parte, é assim que damos seguimento ao nosso programa. Eu volto depois de um brevíssimo intervalo. Fique bem e até já! Don't test. AntenaWeb, sintoniza-te! Emotion overload. In

I want to see the world alone. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Infiniment, perdument, aussi maintenant. fait du passé. Depuis si attardé, que les souvenirs lourds fassent des tours, savoir au-delà du serment ou d'un rêve d'un. Vamos escutar esta bonita balada de Lara Fabian, De Man N'Existe Pas. Vamos agora ficar com outro nome que também cantou em francês há alguns anos, agora canta em inglês. Estou a falar de Céline Dion. Vamos recordar Pourquoi Tu M'Aimes Encore, uma música de 1993, que espero então que seja do seu gosto recordar. Logo depois, já que ficamos por França, Aller Plus Haut, uma mensagem de Tina Arena, Ir Mais Além. Ainda Sarah Connor com Skin on Skin e Innocent Love, de Sandra. E é assim então que damos seguimento à nossa emissão, esperando que a minha seleção musical seja do seu inteiro agrado e esperando também que a minha companhia seja aquela que neste momento mais lhe agrada. Vamos à música, começamos então com Céline Dion e Pourquoi Tu M'Aimes Encore. Les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Tous appellas, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme. Dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts. Tu m'aimes encore, que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer à tirer, toucher. ainsi, je ne suis pas les autres hommes. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, je vais chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je dirai sans

Estamos a meio da segunda parte do nosso Domingo à Tarde, mas vamos já desempatar isto, trazendo mais 4 musiquinhas até si, músicas que eu tenho quase certeza que o ouvinte vai adorar recordar. Eu pelo menos vou e espero também que o ouvinte goste. Ora, a primeira melodia dá pelo nome de So Young e é dos The Corrs, foi gravada em 1998, a outra foi gravada em 99, um ano depois, e chama-se Kiss Me, é dos grandes Sixpence, Non Richard. Vamos recordar também a música de Elvis Costello, dá pelo nome de Oliver Army, e para finalizar, porque não, Sheller com Girl, Girl, Girl. É assim que damos seguimento à nossa emissão, é assim que desempatamos as contas, vamos já passar da metade do domingo à tarde e daqui a pouco, quando eu voltar, já será mesmo para o final da segunda parte. Mas por agora, ainda há mais estas 4 músicas para desfrutar nesta emissão do domingo à tarde, para a tarde de 7 de novembro de 2010. E pelos vistos, estou a conseguir estar consigo. Ainda bem. kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Over girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white, add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they all like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood, put them into the movies. Those trumpet photographic splendors, in and out of magazines, it's where the beauty queens falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way. Don't sit twiddling your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up and find those pretty girls. But don't rush, keep it nice and gentle and sentimental. Well, that's certain moment. Girls full of emotion, stepping on that snow boat to China. And next door in Japan, they know how to please a man, dropping in for tea with my geisha. They got that old-fashioned feeling when it comes to pleasing, they know their way. Up on the world is swinging, don't sit twiddling your thumbs. Get up, those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps singing. Put on the dazzling charm. Get up, find those pretty girls. But don't rush, keep it nice and gentle and sentimental. Well, that's certain moment when it draw back the curtain. Stop on, the world is swinging. Don't sit till your thumbs. Get up and meet those pretty girls. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. Eis então que chegamos ao final da segunda parte, ou estamos a chegar ao final da segunda parte. Ainda faltam mais 4 músicas para o seu término, mas eu já não volto, ok, só volto, mas já para a terceira parte e última do nosso Domingo à Tarde. Vamos ficar com mais 4 temas que certamente lhe trarão boas recordações. Madonna com Frozen é a primeira. E já que falamos em recordações, sabe como é que se diz recordações em espanhol? Recordações em espanhol diz-se recuerdos. E recuerdos é precisamente a música que Luz Casal nos vai trazer. Vamos ficar também com mais 2 musiquinhas para esta sua tarde, que espero esteja a ser agradável. My Angel Gabriel, do Slam, e Tell Me Why, de Jessica Folker. São as restantes 2 músicas que nos vão acompanhar até ao segundo bloco publicitário. É este segundo bloco publicitário que, tipo tapete rolante, nos vai levar até à terceira e última parte do nosso Domingo à Tarde. Tapete rolante porquê? Então, é com o máximo conforto e nem precisa fazer nada. Só precisa ficar connosco e automaticamente é direcionado para a terceira parte. Ora, vamos então às 4 músicas, ao nosso bloco publicitário e depois então chega essa mesma terceira parte. Aguarde um momento, por favor, não desliga. Can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken. not open. You're frozen when your heart's not hacia atrás y busco entre mis recuerdos y si las lágrimas vuelven ellas me harán más fuerte

tocar à tua maneira. Que andarem os dois a uma nesse quebrar de cabeça. Que lindo enxoval de espuma ele traz quando regressa. A noite é de prata seu. Depressa lhe digo olá, como lhe digo adeus, no sentido de volto para a semana. Vamos chegar com mais 4 músicas para fechar as portas por hoje da nossa emissão, mas quero que saiba que foi um prazer imenso estar consigo e poder fazer companhia nestas 3 horas de emissão. Vamos acabar o nosso programa com a voz, ou melhor, com as seguintes vozes. Primeiro os Eagles com The Hotel California, ainda com Alizé, a música Moi Lolita, Emir Simon com Desert e, para finalizar então, Eros Ramazzotti. Ele traz-nos Fuoco nel Fuoco, é a versão italiana, a versão original, e é então com esta música que terminamos o nosso Domingo à Tarde. Emissão número 39 para a tarde de 7 de novembro de 2010. Estimado ouvinte, foi então um prazer imenso estar consigo. Estou de volta de hoje, 8 dias, para mais 180 minutos de grandes músicas. Obrigado por estar desse lado e por preferir a Rádio Antena Web. Vamos à música, fique bem e até para a semana. Thank you.

Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Cosa vuoi di più da me? Tu vuoi sulle labbra rosse che hai, come sentire i tuoi seni accendersi poi, come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te, c'è un bisogno d'amore, sai, non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco ormai. Facciamo in fretta noi. Fuoco nel fuoco, le passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sai, mescolare suoni e magie per far salire l'emozione e salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te, c'ho un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione. Fuoco nel fuoco, ma bruciamo in fretta noi. Avvicinerò tutta la mia pelle al tuo calor latino, io ti sentirò, così ti sentirò. La notte sembra